desde menino, quis ser um herói, vivenciar batalhas, enfrentar inimigos, fazer o impossível. Só nunca pensei que precisasse fazer tudo isso sendo um simples mortal.